5, 4, 3, 2, 1. Programação da nossa 98, são exatamente 17 horas e 4 minutos, 5 e 4 da tarde, neste sábado, dia 13 de abril de 2013. Mais uma vez estamos chegando por aqui com mais um programa Homenagem ao Artista. Você que está em casa, você sabe quem foi que venceu? Não sabe não? Está querendo saber? A semana que iniciou, né? Semana passada que iniciou. A gente entrou com uma enquete aí com três cantores, né? Duas cantoras e um cantor. Uma foi Cláudia Barroso, Diana e Raimundo Soldado. E você que está em casa? Na sua opinião, quem será que venceu? Será que foi o Raimundo Soldado, que fez muito sucesso também? Ou será que foi Diana? Eu estou completamente apaixonada, amor. Eu já não penso mais em nada, amor. Estou amando e amando muito, eu sei. Aconteceu pela primeira vez. Ou será que foi Cláudia Barroso? Eu estou. Então, para aqueles que votaram e escolheram, a vencedora foi Diana. Ele era água que eu bebia. Ele era fonte. Orgulho namorar com ele. Ele era meu. Muito bem, aqueles que votaram escolheram ela, claro, a cantora Diana. Vamos começar logo aqui, né, falando um pouco. Olha, os leitores do Brega Blog votaram e escolheram Diana como homenageada de hoje, né? É, a primeira mulher no 18º especial dentro do nosso programa Sabor do Destino. Claro, transmitido pela rádio RCFM, a nossa rádio. E sempre aqui às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Aqueles que querem ouvir, né? Você pode acessar o bregablog.com. Lá tem um link. Para deixar um comentário ou fazer um pedido musical, também tem outro link lá. Você pode usar a conta no Facebook, Hotmail, tá certo? A UOL e a Yahoo. Ou mande um e-mail para contato@bregablog.com. E para ouvir e conhecer os outros 17 especiais desta parceria, você entra lá e clica em outro link, tá certo? E também, daqui a pouco tem coisas mais aqui na nossa programação. Vamos começar aqui falando da sua biografia, dessa cantora popular brasileira. Ana Maria Siqueira Iório nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de junho de 1954. A filha de Oswaldo e Regina nasceu e cresceu no bairro de Botafogo. Diana iniciou sua carreira no final da década de 60, seguindo os passos da Jovem Guarda, que dominava o cenário musical jovem na época. Em 69, gravou seu primeiro disco. Antes disso, já havia gravado músicas para comerciais. Um compacto simples pela Caravelle, trazendo as canções Menti Pra Você e Sítio do Pica-Pau Amarelo, ambas de sua autoria. Menti Pra Você, música carro-chefe deste disco, ficou em primeiro lugar na Rádio Globo por mais de 40 semanas. O sucesso Menti Pra Você lhe rendeu o convite de Evandro Ribeiro, então produtor da gravadora CBS, para fazer parte do catálogo de artistas de imprensa. Em 70, gravou um compacto simples pelo selo Epic, com duas canções intituladas Não Chore Baby e Eu Gosto Dele, né? Daqui a pouco a gente vai começar aqui com essas músicas também, curtindo aqui na nossa programação. Diana passou então a ser produzida por Raulzito, que mais tarde seria conhecido como o Maluco Beleza, Raul Seixas. Então, para aqueles que não sabiam, Raul Seixas era o produtor musical da Diana. Também autor de uma das suas músicas de maior sucesso, Ainda Queima a Esperança. Pra gente começar, vamos começar com essa música aqui, né? Ainda Queima a Esperança. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Telefone liberado 3289-1849-8793-3341. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Depois que tudo acabou, meus parabéns agora e feliz Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu estou completamente apaixonada, amor. Eu já não penso mais em nada, amor. Estou amando e amando muito, eu sei. Aconteceu pela primeira vez. Eu estou completamente apaixonada, amor. Vivo sonhando acordada, amor. Há tanta coisa que eu sinto em mim, mas em palavras eu não sei dizer. Eu estou extremamente apaixonada, amor. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. 17 horas e 14 minutos. Vamos falar um pouquinho mais aqui, continuar aqui na sua biografia. A gente acabou de apresentar aí a música Ainda Queima Esperança. Então, prosseguindo aqui na biografia, no mesmo ano, teve duas de suas composições gravadas pelos artistas Odair José e José Roberto, também recém-chegados na CBS. Logo no início de suas carreiras, Diana e Odair José foram viver juntos. Os dois vieram a se casar oficialmente em 73. Em 75 se separaram, após um desentendimento que veio a se especulado de maneira exagerada pela mídia, que notificou que Diana desferiu um golpe de faca em Odair José. Em 76 nasceu a filha do casal, Clarice. Diferente do que muitos pensam, a união de Odair e Diana só foi terminar definitivamente em 81. Em entrevista ao Odair José, ele declarou que, segundo o advogado Paulo Lins e Silva, eles foram o quarto casal a obter o divórcio no Brasil. Naquela época era muito difícil, né? Hoje é mais fácil, né? Para que você possa conseguir o divórcio. Naquela época, meu amigo, era complicado demais. Muito complicado. Olha, só perguntando aí, né, meu amigo Jackson da Cruz, que tá comigo aí ouvindo a nossa programação. Você tem pedidos musicais por aí também, né? Eu também tô cheio de pedidos musicais por aqui. Olha, eu vou atender aqui o pedido da nossa amiga Carminha. Nossa amiga Carminha tá ouvindo a gente lá em Mogeiro. Um abraço aí, nossa amiga Carminha. Obrigado pela sua participação, querida, tá certo? Ela pede qualquer uma música de Diana aqui. Deixa eu ver aqui uma música de Diana pra ela, né? Eu vou colocar aqui, Hoje Sonhei Com Você. Felicidades pra você, querida. Um abraço. E a todos aí do município de Mogeiro. Vamos ouvir. Hoje Sonhei Com Você. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Hoje tomei seu retrato em minha musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana, 17 horas e 21 minutos aqui na nossa programação. Olha, tem mais pedidos musicais aqui, agora pela internet aqui, né, pelo meu hotmail, Luciano, com 2 L's, amadobatista@hotmail.com. Quem tá ouvindo a gente é o nosso amigo Petrúcio, lá em Petrolina. Um abraço aí a Petrúcio, né, e também ao Djalma, rapaz, né, quem mandou aqui o e-mail foi o Djalma. Mas ele colocou aqui o nome Petrúcio. Eu acho que... ou é um só, ou é um e um, né? Dois amigos aí. Oi, Luciano, boa tarde. Fiquei sabendo pelo bregablog.com a homenagem a Diana. Eu queria muito que você colocasse pra mim aí Fatalidade, para oferecer aos barraqueiros, os caras mais arretados de Petrolina. A cachaça aqui é grande. Escutando Diana, melhor ainda. Que é isso, rapaz. Cuidado pra não ficar bêbado, viu? Não ficar sóbrio, né? Pediu Fatalidade, vamos ouvir na programação especial. Homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com. 3 anos de sucesso. Vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho como eu. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante, e logo entre nós dois o amor nasceu. Mais uma briga sem motivo destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia. E por isso é que eu procuro por você. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Megablog.com. Ele era água que eu bebia, ele era a fonte da minha alegria, sentia orgulho namorar com ele, ele era meu. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana, 17 horas e 26 minutos. Né? Deixa eu falar aqui a votação, rapaz. A votação quase que eu tô esquecendo aqui. Olha, a Diana teve quase 50% dos votos, viu? Colocou aí os seus dois adversários aí na enquete, no bolso. Ela teve 278 votos. Né? O Raimundo Soldado ficou com 160 votos, teve um percentual de 28%. E a Cláudia Barroso teve 130 votos, ficou com um percentual de 22%. Temos ouvinte na linha pelo 3289-1849, né, querendo participar ao vivo na programação especial. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Muito bem, 17 horas e 27 minutos. Olha, deixa eu ver aqui, vamos falar mais aqui da biografia da Diana. Vamos ver aqui o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria. Maria da onde? Rua Austremônio Borges. Da rua Austremônio Borges. Tudo bem, Maria? Tudo bom. E você, como é que tá? Tudo bem, querida. Melhor agora com você. Diga aí o seu pedido musical de hoje. Quero ver a música, aquela... Eu gosto de ser... Bota uma bem bacana aí. Eu gosto das músicas dela, são legais. Pronto, eu vou botar uma sucessão dela aqui, tá certo pra você? Ok. Você vai oferecer pra alguém? Oferecer pra minha cunhada, pro meu irmão... É, todo que gosta da rádio a essa hora, inclusive a você. Tá bom, querido. Obrigado, e Maria, Dona, viu? Dona José, tá lá da rua Avagamenô, né? Ela tá te ouvindo, viu? Pronto. Que mais? Bom. Tá bom, Maria. Um abraço pra você. Felicidades a todos aí da rua Austremônio, tá bom? Outro. Um abraço, nossa amiga Maria, participando aí pelo 3289-1849. Olha, gente, o telefone aqui tá liberado, olha o que vocês quiserem, tá? Quiser entrar também no ar, não tem problema nenhum, tá bom? Aqueles que não querem entrar no ar, muitas pessoas, né, falam aqui que não gostam de entrar no ar. Mas é assim mesmo, né? Cada um tem um gosto percentual diferente. Temos mais outro hit na linha 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É José Bernardo da Silva, vai tomar um bocado. Uma... José Bernardo, diga aí, meu garoto, como é que tá você, rapaz? Fazia tempo que você não ligava mais, hein? Eu quero pedir uma música com a Diana. Pode pedir, garoto. aquela Por Que Brigamos, aquela música assim, Por Que Brigamos. É, todo mundo gosta dessa música, viu? Eu adoro, eu amo demais. Pronto. Porque já tem, só dela aqui já tem 4 pedidos já, com o seu 5º. Aí eu tô deixando ela um pouquinho já pra quase no final do programa, porque aí a gente toca pra todo mundo, tá certo? Tá certo. Vamos oferecer pra alguém? Eu adoro pra você, pra o programa da Batista também, hein? Tá certo, pode pedir se quiser pedir a música do Amado já também. Tá ok. Ah, oi. Eu ofereci a minha esposa Luzinete. Luzinete? É. Certo, o que a mais? Minha irmã Maria Bernardo. Maria Bernardo. A Benedito, meu cunhado. E a todos vocês aí da rádio. Benedito, é? Benedito, é isso? É, Benedito. Isso. Muito bem, garoto. O que mais, presidente? É pra todos vocês aí da rádio e todos que estão ouvindo. Beleza, José. Um abraço pra você. Felicidade, viu? Outro pra você. Um abraço aí, nosso amigo José, lá na rua Alcemônio Borges, curtindo também a nossa programação. Olha, na carreira de Diana, seguiram-se ainda 2 compactos, em 71 e 72, que vieram a abrir as portas do mercado musical brasileiro para a cantora. Diana, então contratada pela CBS, cobriu a vaga de Vanderléia, que deixara o cachê ou cast da gravadora. Diana foi um absoluto fenômeno de vendagens. Os LPs tinham enormes tiragens para abastecer os consumidores da música romântica popular. Diana foi uma estrela pop em sua época. Estima-se que as cópias vendidas ultrapassaram a casa de 15 milhões de discos vendidos. Coisa boa, né? Com a produção aí do Raul Seixas. Ouvinte na linha, alô, boa tarde. Caiu a ligação. Com a produção de Raul Seixas, Diana alcançou as paradas de sucesso, emplacando canções como Ainda, Queima a Esperança, Uma Vez Mais, Fatalidade, Um Mundo Só Pra Nós, Porque Brigamos, Estou Completamente Apaixonada, que é essa que vocês estão ouvindo aí de fundo musical. Raul Seixas compôs várias das baladas do repertório de Diana, a maioria em parceria com Mauro Mota e Rossini Pinto, produtor e compositor capixaba, que ficou encarregado de fazer a versão dos sucessos internacionais da época para Diana. De sua autoria são as letras Fatalidade, Porque Brigamos, Tudo Que Eu Tenho e Canção dos Namorados. Isso aí é tudo versão, viu? Pra quem não sabia, tá sabendo agora. Isso aí são músicas internacionais que foram feitas, né? As versões aí em brasileiro. Uma curiosidade é que Diana gravou o disco e compactos em espanhol, mas a cantora nunca teve um exemplar destes raros discos em suas próprias mãos. E são artigos raríssimos, já que não foram lançados no Brasil. Ouvinte na linha, alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quem fala? Seu Rosinho do Romaranhão. Diga aí, seu Rosinho, capitão da Polícia Militar, diga aí como é que tá. Tudo bom. Eu quero ouvir uma música com uma Diana aí, que eu não sei se a música dela bem, mas eu quero uma bem bonita aí, viu? Uma especial, pode ser? É, eu conheço pra você, e xará, seu parece que é meu xará, e pra toda a equipe da RCI, todos meus mulherinhos, todos meus amigos, viu? Já vi que o senhor é um homem completamente apaixonado, porque o senhor tem esse negócio de meus mulherinhos, né? Tá bom, senhor Rosinho, mas... Oi? Só pra distrair a mente, né, Luciano? Ah, o senhor tá certo, tem que distrair mesmo, meu filho, viu? Mais alguma coisa, meu garoto? Tá certo, não. Só isso mesmo? Bom, eu fiz pra você também e toda a sua família, né? Tá, obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Minha história que tem o nome da minha sobrinha também, que é muito especial, viu? Sei, sei. Sua garota é uma pessoa, é uma menina muito inteligente, viu? É, bem sabida mesmo. O que mais, meu amigo, é? Tchau. Tá, um abraço. Nosso amigo, né, seu Rosil, lá da Rua Maranhão, também curtindo aí a programação. Olha, eu vou atender aqui o pedido da nossa amiga Dona Josefa, que tá ouvindo a gente aí. Ela pediu um especial antigo, né? Eu vou colocar pra ela aqui a música Meu Lamento, de Diana. Aqui. Um abraço da nossa amiga Dona Josefa, que tá curtindo a nossa programação, da nossa 98, claro. Ela que venceu a enquete e está sendo homenageada hoje, neste sábado, dia 13 de abril de 2013. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Organização Jackson da Cruz. Ele era água que eu bebia. Ele era fogo. fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo. Ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabou. Chorando, eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra... Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Deixar. Programação especial homenagem à de hoje é ela, a Diana. É, só que é o seguinte, Zé Fonfon, eu não posso tocar essa música logo agora, porque senão não tem graça, né? É, o musgão é a música-chave da mulher, a gente não pode colocar logo no início do programa, que não tem graça. Né, olha? Já tem, olha, só dessa música aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 pessoas, né? Com você 6, entendeu como é que é? Se a gente for tocar, não tem graça mais. Entendeu? A gente que somos locutores, a gente tem que aprender a amadurecer e saber como é que faz em puxar a audiência para a nossa programação. Isso aí é fundamental. É por isso que a gente, cada vez mais, vamos buscando mais sucessos aí, graças a Deus. Olha, deixa eu ver aqui. Eu tava brincando aqui com meu amigo Jackson da Cruz. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que não fizeram pedido, mas estão ouvindo a gente aqui. É o nosso amigo Chico, do Chicó, lá no Piauí. Ele não deixou, né? Ele não deixou aqui o nome da cidade. E também o nosso amigo Edson Santos, Lima de Recife. Eu acho que é isso, Edson Santos e Lima de Recife, né? Lá na capital de Pernambuco, estão curtindo também a programação. Um abraço pra vocês aí. Pode pedir música, rapaz. Fiquem, né? Com vergonha, nem com medo de pedir, não. O programa é de vocês, é pra vocês. O Brega Blog é todo nosso aqui. Tá certo? Rádio RCI FM. Tá certo? Isso aqui é, vocês estão em casa. Tá certo? A gente tem o maior carinho também com o ouvinte também que está ouvindo a gente pela internet, né? Eles também fazem a votação e escolhem aí os seus homenageados. Mais ouvinte na linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Nalva. Quem? Noelma? Nalva. Nalva? Tá falando aonde, Nalva? Da Rua Maceió. Rua Maceió, diga aí, querida. Eu gostaria de curtir uma música com o Rinaldo, pode ser? Ô, meu amor, o programa é homenageado aos artistas, então a gente tá homenageando hoje Diana. A gente pode tocar a música de Diana pra você? Pode. Qual é a música que você quer dela? Qualquer uma. Pronto, você vai oferecer pra quem? Só pra curtir, né? Então, Nalva, felicidades pra você. Obrigado pela sua participação, tá bom? Tá. Nossa amiga Nalva lá no Rua Maceió curtindo a gente aí, aqui na nossa rádio RCI FM. Vamos falar mais aqui da biografia. Olha, o telefone não para, não deixa a gente ir, né? Coisa boa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quem fala? José. Josélia? É. Josélia de Camutanga? É. Diga aí, garota, tudo bem com você? Tudo. Muito bem. Qual é o seu pedido musical hoje do homenagem ao artista? Ó, oh, meu amado. Ah, você quer essa também, né? Eita, que mais? Pra todos os ouvintes. Eita, tá bom, tá certo. Daqui a pouco sai, tá bom? Tchau. Um abraço, nossa amiga José lá de Camutanga, olha. Com ela já é 7. E aí, imagina eu tocar 7 vezes essa música aqui. Olha, vamos falar mais aqui da Diana aqui, senão a gente fica devendo aqui o pessoal. Olha, partindo Raul Seixas para a sua carreira solo e passando a dedicar seu tempo às suas próprias produções, em 74, Diana trocou de gravadora, também em busca de liberdade para gravar suas próprias composições e dar vida e identidade às suas canções, com suas próprias interpretações na Polydor Music. Gravou 3 discos entre 74 e 76. Desta fase, resultam os sucessos Foi Tudo Culpa do Amor, Lero Lero, Sem Barulho e Uma Nova Vida. Né? A gente vai aproveitar, tem gente que está curtindo aí, deixa eu ver se a gente tem essa música aqui, eu acho que tem, né? A gente não pode estar faltando essa música aqui. Foi Tudo Culpa do Amor. Cadê, rapaz? Essa música é de 74, né? Muito bem. Eu vou oferecer, deixa eu ver aqui quem foi que pediu pedido musical aqui, especial, nosso amigo Seu Rosil, um abraço aí, nosso amigo Seu Rosil, curtindo junto com a gente, um abraço Seu Rosil, viu? Obrigado aí a sua participação com a sua família, tá certo? Ele vai curtir aí a música Foi Tudo Culpa do Amor. Programação especial, a homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Hoje me encontrei num sonho meu. Logo este sonho se perdeu. Então relembrei mais uma vez seu sorriso tímido. E o nosso amor que se acabou. Relembrei mais uma vez seu sorriso, timidez. E o nosso amor que se acabou. Tomei seu retrato em minha mão. Olhei o meu quarto, solidão. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana, 17 horas e 47 minutos. Tem ouvintes aqui pela internet também ouvindo a gente. Deixa eu ver aqui, rapaz. Olha, a Rosa Heron, de Saquarema, Rio de Janeiro, né, tá ouvindo a gente pela internet aí. Pede a música que ela diz que lembra a infância dela. Menti pra você, né? Foi a primeira música de Diana em 69, né? É, rapaz. Nessa época ela ainda era uma garotinha. Até o nosso amigo, até meu companheiro aqui, Jackson da Cruz, colocou isso aqui. Então vamos ouvir aqui na programação, né, da nossa 98. Homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Bregablog.com. 3 anos de sucesso. O melhor conteúdo da música popular brasileira. Bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. E aí, Zé Fonfon, um negócio bom desse, né? Ainda tem gente que chama isso de brega, né, rapaz? Uma coisa maravilhosa dessa são as musas que tem o conhecimento da vida, né? Que marcaram época. Isso é que é bonito de se ouvir. Não essas coisas que a gente tá ouvindo hoje aqui, pelo amor de Deus. É isso aqui que é música popular. Olha, falando aqui mais da biografia da Diana, eu tava falando aqui sobre a música Foi Tudo Culpa do Amor, Lero Lero, Sem Barulho e Uma Nova Vida. Sendo esta última uma composição que Odaí José fez para Rosemary. Curiosamente, na voz de Rosemary a canção não teve êxito, porém em 75, gravada por Diana, foi sucesso no Brasil. Outra curiosidade é a voz grossa de Diana no disco 76. Claro, efeito de gravidez da cantora na época. Ela estava grávida quando gravou esse disco. Em 78, Diana gravou pela RCA seu último LP, 270. Deste disco, percebe-se uma forte diferença dos primeiros produzidos por Raul Seixas. Disco extremamente elaborado, maduro e artístico. Contou com os melhores músicos da época, como o grupo de jazz brasileiros Azimuth. Destaque nesse disco foi a faixa Vida Que Não Para, composta por Odaí José e gravada por ele em 72. Ainda nos anos 70, mais precisamente em 79, a cantora grava um compacto pela selo Kello Music. Na década de 80, Diana gravou alguns compactos, muito destes bem autorais e românticos, na gravadora Copacabana, um LP na desconhecida gravadora Soma, onde mescla sucessos com músicas inéditas, que destaques é a música Maluca e Teimosa, e também participou de um tributo ao cantor Evaldo Braga no disco Eu Ainda Amo Vocês, onde cantou um dueto com Evaldo, a canção Só Quero. Em 85, a cantora inicia um relacionamento com o cantor Baltazar. Os dois se conheceram em Mamanguape, na Paraíba, e viveram juntos até 93, no Rio de Janeiro. Nos anos 90, Diana cria seu próprio selo, produtora, eu acho que é Andona, a dona, e lança seu último disco de inéditas em 95, apesar de algumas ótimas músicas como Por Te Querer Demais. O disco não emplaca como os outros. Nessa época, a cantora muda a grafia de seu nome Diana para de Hanna. Em 99, grava o que, por enquanto, foi o seu último lançamento de carreira, lançado em 2000, o CD Diana ao Vivo, na gravadora Gema, que traz a típica prática da gravadora Gema em gravar um disco de estúdios e mixar juntos faixas de plateia, simulando um show ao vivo. Os sucessos da cantora aparecem em novos e belos arranjos, com toques de blues e rock. Também foram incluídas três músicas do disco de 95. A única novidade do disco foi a gravação A Noite Mais Linda do Mundo. Esse sucesso antigo que é de Odaí José, mas que nunca havia sido regravado por Diana. Depois eu falo mais aqui o restante da biografia da Diana, porque agora vamos tocar a música aqui Porque Brigamos, né? A música aí que o povo ama essa música, a música de um dos maiores sucessos, né, da cantora Diana. Olha só quem tá pedindo a música. Nossa amiga Bazinha, né, lá da rua da Avenida Nossa Senhora das Graças, ela pede essa música oferecendo para todas as amadas, né, minhas amigas amadas, aí um abraço para vocês. Também nosso amigo Xorró e seu Rosil. A nossa amiga Laura também pede, né, a Laura da rua Antônio Pessoa Guedes, também pede a música Por Que Brigamos, né, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. A Maria da rua Ostremônio, né, também curtindo com a gente. Ela também pede a música Por Que Brigamos, oferecendo para toda a sua família que está na escuta. Também nosso amigo José Bernardo, um abraço aí a todos da Rua Alcemônio. Ele também pede a música Porque Brigamos, oferecendo para Luzinete, Maria e Benedito. Também a nossa amiga Fábio da Rua Projetador também pede, né? A música Porque Brigamos, um abraço aí. Nossa amiga Fabiana que tá curtindo também com a gente. Também a nossa amiga Nalva, né? Também lá da Rua Maceió, pede a música Porque Brigamos. A Josélia de Camutanga, né? Ela cantou até um pedacinho no ar. É, também pede a música Porque Brigamos, um abraço aí a todos lá de Camutanga. Também a nossa amiga Maria José, lá da Rua Projetada Ó. Em especial ao nosso amigo Alencar, que é fã da Diana. Também pede a música Porque Brigamos. E também o nosso amigo Zé Fonfon, também pede a música Porque Brigamos também. Para toda a sua família que está na escuta aí, né, na programação. Vamos ouvir o sucesso extraordinário que emplacou Diana mais ainda, né, consagrou ela nos anos 70, 80, foi essa música aqui. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Mas eu penso em me deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. Medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ah, meu amado, ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Uma especial homenageada de hoje é ela, Diana. 18 horas em ponto, estamos chegando quase ao final do programa aí, né, rapaz? Não dá nem vontade de terminar, né? Programa tão bom. Olha, quem tá ouvindo a nossa programação aqui é a nossa amiga Maria Isabel, né? Nossa amiga Maria Isabel está ouvindo a gente lá em São José dos Ramos. Lá no sítio Flores do Jardim. Olha, coisa boa aí. Um abraço a você e a todos aí de São José dos Ramos. Aí do sítio Flores do Jardim. Um abraço pra você, querida. Felicidades. Ela pediu aqui a música Estou Completamente Apaixonada. Que coisa, menina. Vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Apaixonada, amor. Eu já não penso mais em nada, amor. Estou amando e amando muito, eu sei. Aconteceu pela primeira vez. Eu estou completamente apaixonada, amor. Vivo sonhando acordada, amor. Há tanta coisa que eu sinto em mim, mas em palavras eu não sei dizer. Eu estou extremamente apaixonada. Apaixonada, amor, pois só assim a vida tem valor. Sempre ao seu lado agora vou viver. Isso é tudo que eu peço a Deus. Eu estou completamente apaixonada, amor. Eu já não penso mais em nada, amor. Estou amando e amando muito, eu sei. Aconteceu pela primeira vez. Eu estou completamente apaixonada, amor. Vivo sonhando acordada, amor. Há tanta coisa que eu sinto em mim, mas sem palavras eu não sei dizer. Eu estou extremamente apaixonada, amor. Isso é tão lindo, eu sei. Chega de uma vez, e tão depressa fica de uma vez, em dois corações. Quero estar eternamente apaixonada, amor, pois só assim a vida tem valor. Sempre ao seu lado agora vou viver, isso é tudo que eu peço a Deus. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ela, Diana. Estamos chegando aqui ao final, vamos terminar aqui a biografia, né? Vamos terminar de falar a biografia aqui, não dá tempo, não dá mais tempo, né? Ainda tinha pedido aqui, mas não vai dar tempo. A carreira de Diana nunca perdeu fôlego e mesmo sem gravar, Diana leva o título não oficial de maior vendedora de coletâneas. A série 20 Super Sucesso, lançada pela Sony Music e CBS, sobre o selo Polydisc, teve nada menos que 3 tiragens, sendo que, comumente, essa série teve apenas uma tiragem dos demais cantores. A coleção, a popularidade da Universal Music, Polygram, traz no ano de 2009 uma segunda tiragem, através do selo da gravadora e editora Diana. Diana também fabrica seus discos e vende em seus shows muitas cópias. A Sony Music acaba de lançar em 2013 uma nova coletânea com 14 sucessos dela. Mas uma coisa que chama a atenção é a redescoberta de sua obra por parte dos jovens através das várias regravações de suas músicas. Atualmente, radicada no interior do estado do Rio de Janeiro, cidade de Araruma, Diana faz shows pelo Brasil, embora pouco presente na mídia. Diana é uma artista requisitada e apresentações conta com um grande público, apesar do clima intimista que ela sempre propôs. Sua última aparição nacional foi em 2011, no programa do Ratinho. Na época, ela chegou a cantar a música inédita, que fará parte de um CD inédito, ainda sem data de lançamento. Um DVD com os grandes sucessos também está nos planos, assim como um possível lugar de gravação, a Casa de Shows Canecão, lá no Rio de Janeiro. Além disso, já há algum tempo Diana trabalha em seu livro biográfico, contando vinis, LPs, compactos, CDs, coletâneas, foram 27 trabalhos lançados. Diana possivelmente carrega o título da cantora romântica mais popular do Brasil, assim como outros títulos da época da CBS, como a cantora romântica do Brasil e a voz que emociona. Vida longa e mais sucessos a Diana. Parabéns aí, né? A cantora homenageada de hoje. Vou deixar aqui a última para todos vocês aí que estão curtindo a nossa programação. Espero que vocês tenham gostado de mais um homenageado, né? E deixa eu ver aqui se o meu parceiro, né? Meu parceiro já colocou a nova enquete, né? Anunciar pra vocês aí. Quem será? Quem será? Vocês têm ideia mais ou menos aí? Quem será? Né? Por enquanto, né? A gente não iniciou aqui, mas no programa do Amado eu anuncio aqui pra vocês, tá certo? Né? A repercussão que nós temos, que nós estamos fazendo aqui, que pode dar aí Baltazar, Paulo Márcio e Roberto Vilar, né? No, na próxima enquete aí para ser homenageado, tá bom? Pra vocês, uma ótima noite, né? Início de noite aqui no programa especial musical, homenagem ao artista. Vamos para os nossos apoios culturais e vem aí o programa mais amado do Brasil, né? Daqui a pouco, aqui na nossa Rádio 98. Vou deixando aqui a Canção dos Namorados, para todos os namorados do Brasil, claro, para mim, para minha esposa, para toda a nossa família, que está sempre ouvindo a gente aí. Um abraço, felicidades, valeu, Diana! Essa cantora que deixou, né, muitas músicas, muitas canções e muito sucesso, né? Espero que ela emplaque mais sucessos aí na sua carreira e também no seu livro biográfico aí falando sobre sua vida. Valeu, Diana! Especial musical hoje foi com ela, merecidamente. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção que minha voz perdi. E com certa timidez de mim se aproximou para ir a uma festa. Você me convidou. Fiquei feliz. Esta prova de amor, sim, a esta festa contigo irei. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor, sim, a valsa dos namorados contigo. Quero estar nos braços teus eternamente. Teu calor, sim, pois estou feliz quando estamos. juntinhos.